preparar. Estão ouvindo esse som, pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores. Estão ouvindo esse som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Som. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Parem usinas, motores, para ouvirmos, ouvir.